Dois alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscate da secação. Hoje vamos secar essa raça maldita. Hoje é muito importante que esses caras percam pontos, porque estamos no jogo, meus amigos. Quem diria, há 10 dias atrás, éramos um defunto futebolístico, pelo menos em 2017, e agora estamos mais vivos do que nunca, depois de 3 vitórias, em 10 dias, né? Tudo vira. Como é rápido o futebol, como o futebol vira rápido. E, aliás, era isso que eu gostaria que muita gente tivesse em mente quando começa a dar piti na internet, né? Que acabou o mundo, né? Por qualquer coisa. É, a derrota para o Bahia não foi qualquer coisa, não foi nem uma derrota, foi um empate, né? Começou o jogo, tá? Tô assistindo aqui, hein? Tô assistindo e vamos junto. Vamos secar. Mas o time não estava bem, né? O time não jogou bem contra o Bahia e a gente estava esperando uma evolução do time, além do resultado, e não veio nenhuma coisa nem outra. E isso abateu muito, não só a gente. A diretoria cedeu as pressões e demitiu o Cuca por causa disso. O fato é que mexeu na água, deu uma chacoalhada geral. O Alberto percebeu o que poderia estar incomodando os jogadores e fez o simples. Aí entra aquela história, né? Ah, o melhor elenco, o que mais investiu, né? Tá aí o melhor elenco. Tá aí o melhor elenco. Bota os caras para jogar o simples, eles ganham na técnica. Tudo bem, até agora eles jogaram contra Atlético Goianiense, contra Ponte Preta e contra os reservas do Grêmio, que equivalem à Ponte Preta, né? Equivalente à Ponte Preta. Ganhou sobrando os 3 jogos. Os 3 jogos sobrando. E isso não estava acontecendo com o Cuca nem com os times pequenos. Empatou em casa com o Bahia, né? Embora eu continue insistindo, o Cuca estava achando o caminho, só que ele estava indo lento, menos rápido do que o Palmeiras aceita. Então, o Alberto, talvez esse ano, pela situação, não sofra esse tipo de pressão, mas se ele for efetivado no ano que vem, vai ser a mesma coisa. Se o time demorar para evoluir, demorar, vai ser mandado embora. Por quê? Porque o Palmeiras não aguenta esperar. Né? Não teve nenhum presidente até agora que tenha tido a coragem de segurar uma pressão, de falar, não, nosso projeto é de longo prazo e vai ser com esse cara, porque o projeto é bom e foda-se que não está tendo resultado agora. Botafogo no ataque. E ó, tira a defesa. Tô vendo aqui. Então, senhores, o que eu quero dizer é que dá para sonhar com o título esse ano, dependendo muito do que acontecer nesse jogo que está acontecendo agora. Então, depende muito. Por quê? Não vou ficar fazendo conta aqui tudo de novo, ainda mais porque aí vai ser tudo de cabeça e aí atrapalha. Mas eu peço a vocês que quem não leu, leia. Quem já leu, leia de novo o post que eu soltei hoje durante o dia a respeito da matemática toda que envolve o brasileiro até o fim do ano. E lá vem Botafogo, e ó. Só dá fogão, hein? Só dá fogão! Temos 9 jogos pela frente. E temos... Não, 8 jogos pela frente, desculpa. Quem tem 9 é o Gambá, né? Contando com isso que está acontecendo agora. Então temos 8 jogos pela frente e temos que tirar 6, 7 ou 9 pontos, dependendo do que acontecer hoje. É uma bela diferença, 6, 7 ou 9. Em apenas 8 partidas, em um universo de 24. Faz diferença. Então esse jogo de hoje é muito importante. Tá? Ah, e se o Corinthians ganhar, fodeu? Não. Atrapalha. não quer dizer que a gente que acabou, né? O Corinthians não é campeão se ganhar hoje. Nós somos o segundo colocado. Se tem um time que está mais ameaçando o Corinthians hoje, é o Palmeiras. Não tem nenhum time que ameaça mais o Corinthians hoje do que o Palmeiras. Eu já achava isso há algumas rodadas atrás, mas precisou o Palmeiras assumir formalmente a segunda colocação para as outras, né, para outras mídias começarem a prestar atenção no Palmeiras. Ah, porque eu não estou convencido com o Palmeiras, né, porque eu não acredito muito no Palmeiras. Agora está tudo acreditando, né? Porque se não acreditarem, sabe o que quer dizer? O campeonato acabou. Né, o Palmeiras é o segundo. Se o Palmeiras não tem chance, quem tem? Né? Então, cara, e vou falar mais uma coisa. Eu acho que tirando a torcida do Flamengo e do Corinthians, que são grandes, de resto está todo mundo torcendo para a gente. E lá vem Botafogo. Só dá Botafogo. São 5 minutos de jogo, só deu Botafogo até agora. Então, temos reais chances. Agora não é mais aquela de... Ah, na matemática, eu entrei nesses sites de estatística de futebol, está girando entre 13% e 15% as chances do Palmeiras. 13% e 15% já não é uma chance desprezível, é coisa de 1 em 7. Tá? Imagina uma roleta com 7, um hexágono, um heptágono. Roda, tem um ali que é Palmeiras, os outros 6, 5 é Corinthians e um é outros. É isso. Tá? Desenhando é mais ou menos isso. Lógico que a chance do Corinthians ainda é muito maior. Eles têm uma puta de uma vantagem, então óbvio que a chance deles ainda é maior. Mas, se perder esse jogo hoje, essa roletinha já vai mexer de novo. O confronto direto lá é derby. Então não interessa se é lá, se é aqui, já, a história mostra isso. Não tem essa de ir em casa ou fora. Claro que ajuda a jogar em casa. Mas no caso deles, tá uma pressão fodida, eles estão cagando de medo. Então, se não ganhar hoje, é muro pichado, acabou a paz, não vai pelo amor, vai pela dor, aquelas coisas que eles fazem sempre, né? E no Corinthians isso costuma funcionar, por incrível que pareça. Né? A grande burrice das outras torcidas é copiarem o que a torcida do Corinthians faz. Porque lá no Corinthians, culturalmente, isso funciona. Você pegar o jogador pelos colarinhos e falar, agora você vai jogar filha da puta, eles jogam. Isso não funciona em nenhum outro time. Só funciona lá no Gambá. Aí as outras torcidas acham que é bonito fazer isso e fazem igual. É um grande desserviço, inclusive, que o Corinthians presta para o futebol, esse tipo de coisa. Mas o fato é que vai acontecer se não ganhar hoje. Eles estão cagando nas calças. Se vocês forem em fóruns corintianos, sei lá, sites corintianos, só se fala nisso. Eu estou falando porque eu recebi por e-mail, eu não saí procurando essas porcarias, não, tá? Eu prezo pela higiene do meu computador. Sobre o nosso time, por que melhorou tanto? É uma tese que eu estou insistindo já há alguns dias. O Cuca, ele tinha um esquema que ele, comprovadamente vencedor, senão não tinha ganho o brasileiro, tá? Mas que para que funcione, precisa de dedicação total dos jogadores. Precisa da fé dos jogadores. Ó! Fagner se recupera. Não sei se vocês estão ouvindo o Milton Leite falando aí. Quando o time está ganhando, quando os resultados estão vindo, é fácil do Cuca extrair o máximo dos jogadores. Então, aquela coisa de correr de linha de fundo até linha de fundo, ele consegue. Porque fala assim, pô, o jogador pensa, se eu fizer isso, nós vamos ser campeão, tá dando certo. E funciona. Porco louco, aquela correria, aquela intensidade absurda. Quando os resultados, mais ou menos, aí o jogador já fica, puta, será que tá funcionando essa bosta? Será que tá dando certo? Então foi isso que aconteceu. Esse esquema do Cuca, ele é refém dos resultados mais do que qualquer outro técnico. Acho que não existe técnico mais refém dos resultados que o Cuca, pela opção que ele faz. E dessa vez os resultados não vieram. Né? Ele precisava da paciência. Isso, da Botafogo. Ele precisava da paciência da diretoria, da torcida. E não dá, cara. Aqui no Palmeiras é muito difícil. Eu juro que se eu fosse presidente, eu fecharia com o técnico, eu ia com ele até o fim. Eu morri abraçado com ele, mas eu ia até o fim. A não ser, lembra daquelas situações? Eu sempre falo, tem duas situações que você tem que mandar técnico embora. Não era, não tinha chegado essa situação com o Cuca. Tá? Então, eu morreria abraçado com ele. Nessa situação. Enquanto ele estivesse mostrando evolução, mesmo que lenta. É, mas o fato é que funcionou. O fato é que o Alberto fez o simples e a grande qualidade do nosso elenco está dando conta. Está pegando os fraquinhos e está dando um pau. Resta saber o que vai acontecer. No domingo vai ser um belo parâmetro, porque não vai pegar o Cruzeiro. O Cruzeiro não é reserva do Grêmio, o Cruzeiro não é Ponte Preta, o Cruzeiro não é o CAG. Então a gente vai ter uma noção muito melhor do que esse time do Alberto Valentim é capaz de fazer. Então, setinha para cima, Allianz Parque lotado, vai ser um jogo muito legal de se ver, é daqueles jogos que, né, na década de 90, antes da Parmalat, né, época da fila, década de 80, é aquele jogo que dava errado. Ah, agora vai, tudo errado. Agora o Palmeiras é outra coisa. Então, temos que ir para cima, temos que sufocar as Marias e ganhar as Marias em casa. Simples. Né? E continuar a caçada. E tá, e olha, o Corinthians não passa do meio de campo, cara. Lá vem o Botafogo de novo. Tira de cabeça. E ó, vamos ganhar esse jogo. Nossa. Botafogo hoje é Palmeiras, Botafogo é Brasil hoje, né? Então, tô gostando muito de ver na parte ofensiva bola pelo chão. Triangulações, principalmente pela direita, funcionando muito bem. Então é Tchê, Mike, Moisés. Tchê, Mike, Keno. Sempre fazendo triangulação para o Keno ou para o Mike chegar no fundo e dar um tapa para trás. Então funcionou muito bem nesses três jogos. O Mike está jogando demais. Então você... Ai, ai, ai, gambá. Então você que cornetou o Mike quando ele foi contratado, você que é padrinho do Verdasso, que cornetou o Mike, porque do Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro não gosta dele, tá aí o Mike jogando um bolão. Tô muito esperançoso com esse final de ano. Eu acho que o Palmeiras tem bola para ganhar os 8 jogos que tem pela frente. Se ganhar os 8, já era. Não precisa nem ficar torcendo contra o Gambá, porque eles vão tropeçar. Eles não vão conseguir todos os pontos. Além do que perder para a gente, se a gente ganhar os 8, né? Eles vão perder mais 5, 6 pontos aí tranquilamente nessa trajetória. Então, eu não estou conseguindo lidar mais com isso, gente. Cautela, não, já fudeu, eu já tô indo com tudo para cima. Então, estou oficialmente brigando pelo título brasileiro, e aí entra aquela, né, sempre que o Palmeiras ganha um, ganha outro em seguida, né, desde 72 é assim, né, 72, 73, 93, 94, agora 16, 17. É, né? Mas se o Botafogo fizer uns golzinhos aí, vai ajudar bastante. Aí, ó, bola na área, cuca a bola. Olha lá, e boa na área. Vamos lá, vai, chuta pra fora. Senhores, queria saber um pouco de vocês. O que vocês acham de tudo isso? Vou voltar aqui para trás e começar a mandar abraço. O primeiro que eu consegui recuperar aqui foi o Vinícius Boaro. Daqui para trás não consigo subir mais. Pedi um abraço, vou mandar um vai se fuder. Bruno Souza, larga de ser mala, Bruno Souza. Eu vou te tirar daqui. Eu não gosto de nego chato, sabe? Então a gente tá numas de querer ser campeão, sabe? De querer, sabe, uma atitude positiva. Aí vem aqui e fala assim, não acho que vai ser campeão, não acho que vai ser. Então foda-se, vai tomar no seu cu, sai daqui, cara. Cara chato. Mas não me iludo. Vá pra puta que te pariu. Tirei ele, tá? Tá tirado. Brian, metade já aconteceu do que foi previsto no último Periscatos. Cruzeiro perdeu do Atlético, que precisava para eles chegarem no jogo contra nós já de farol baixo. Aconteceu. Ganhamos as últimas duas, agora é o Corinthians. Se o Corinthians perder, chegamos com tudo no clássico. É isso mesmo. Thiago Lenzi pergunta: quem você colocaria no lugar do Bruno Henrique no próximo jogo, já que o Bruno Henrique está suspenso, tomou cartão amarelo? Puta, eu tô louco pra colocar o Moisés de volante. Sério, sério. Tchê e Moisés, e aí colocar um meia-meia. Seria o Guerra, mas o Guerra tá machucado. Então, sei lá, podia pensar, colocar um dos dois meninos, quem sabe, né? Ou o Veiga, ou o Johan. Ou botar o Dudu no meio e abrir o Roger Guedes, que vai estar... Nossa, o Gambá meteu uma na trave, um chute de fora. Marquinhos Gabriel chutou. Nossa, mal que filha da puta. Oh, a sorte tá com a gente. Sorte tá com a gente. Não entrou essa bola. José! O Antônio Siríaco, ou Siriaco, na verdade deve ser Tiríaco, chamou o Joseudes, não sei se o Joseudes apareceu aí. É o seguinte, cara, se a gente chegar a 6 pontos no derby, a 6, e ganhar, e aí corta para 3, faltando 6 rodadas, 3 pontos, sendo que o empate em pontos é nosso, porque a gente vai ter mais vitórias, eu não tenho dúvida, o Palmeiras é campeão. Porque nesses 6 jogos, o Corinthians vai estar esbagaçado. Não aguenta. O Rosilene, você é muito mandona, cara. Você é muito mandona. Você é muito caga-regra. Faz isso, faz aquilo. Ai, não quero ver o Mustafa no site. Ai, não quero ver o volume. Tá bom, já baixei esse tio. Joseudes, você chega! Joseudes, cadê você no grupo de padrinhos, Joseudes? Tá todo mundo querendo que você fique padrinho. Olha lá. O Brian tá falando um negócio aqui, que acredita que também se criou uma expectativa sobre o Cuca, de que ele voltaria e o time dominaria o campeonato como fez ano passado, tipo mágica, né? Tem gente que acha que futebol é mágica, é mística, né? Ó, o Caio Beraldo, que é padrinho, tá falando que colocou o Periscatso no Chromecast só para me ouvir gritando quando sair gol. Do Botafogo, esperamos, né? Que já vendeu 10 mil no primeiro dia, o Omar aqui está dando o reporte, muito bem. Luiz Paulo Vital Bueno pediu para ser mandado embora. Então, pois não. Seja feita a vossa vontade. Falou lá décima. Falou lá décima, eu mando embora. Lá décima é coisa de pau no cu. Quem fala lá décima. É coisa de pau no cu. Então, se vier falar lá décima aqui, eu mando embora. Mina volta no próximo. Já, como é que eu vou saber, o animalzinho de teta? Eu não tô lá na academia de futebol pra saber, meu. Puta merda. Ô, Luiz Paulo, faz assim. Fica padrinho. Ajuda a chegar no 1000, que aí eu vou cobrir o Palmeiras. Eu vou ficar lá. Aí vocês vão vir fazer essas perguntas de... Você faz para repórter? Aí eu vou ser um deles. Aí eu vou poder te responder. Agora eu não consigo, cara. Eu não tô lá. Passei a tarde trabalhando no escritório, que nem um lazarento. Lá vem Botafogo. O Fábio está dizendo que não vai se empolgar. Não, tudo bem. Não se empolgar, segurar a empolgação é. Ó, cartão amarelo pro Gabriel Traíra. Vagabundo. É, então, o Fabiotti está falando assim: não, vou me empolgar, não vou me empolgar. E não pode se empolgar mesmo, né? Tem que se preservar para não ter decepção. Então, não vou me empolgar, mas acho que garantimos o título na rodada 37. Pois é, tá todo mundo assim, cara. Não vou me empolgar, não vou me empolgar. Quando que é a festa? Né? Ah, não consigo ler tudo porque está subindo muito rápido. É, jogo-chave é hoje, disse Joseudes. Então, jogo-chave é o derby, né, Joseudes? Jogo-chave, chave, chave mesmo é o derby. É... Ó, boa observação do Johnny. Boa observação do Johnny aqui. No primeiro turno, essa trave era gol. E era mesmo. Tava dando tudo certo pros caras. E agora não tá dando mais. Né? Aí, o Felipe Lucas. É, eles são assim. Não jogam nada e ganham lance no jogo. Já não estão ganhando mais. Né? Parece que o jogo virou. O Jailton quer que eu mande um abraço pro irmão João. Ô, Jailton, por que você não quer abraço você mesmo? Por que você quer abraço pro seu irmão? Você está querendo me enganar, hein? É... Próximos jogos tem que colocar o Mina na zaga. Então, o Edu Dracena está jogando muita bola. Muita. É um dos melhores jogadores do time. Assim, na média, ele tem sido, se não um dos melhores, o melhor. Né? Nos últimos 10 jogos. Se você pegar a nota de todo mundo, eu não fiz esse exercício ainda, mas se for fazer... O que vai ter a maior soma vai ser o Edu Dracena, tenho quase certeza. Ele está jogando muita bola. É, não está cometendo erros, está muito regular. É, só que, por outro lado, olha só que coisa estranha. Eu não me lembro de ver ele jogando bem assim ao lado do Mina. Então, será que não dá entrosamento do Edu Dracena com o Mina? É uma coisa que passou pela minha cabeça nos últimos dias. Por que ele está jogando tanta bola e não jogava antes do lado do Mina? Será que não deu a liga? Porque tem isso entre zagueiro, né? Você dá um entrosamento, né? Você saber a distância que você fica do teu parceiro de zaga, sabe, quando um vai e o outro tem que cobrir, saber o tempo certo. É, tem tudo isso, né, cara? A movimentação do cara, então você já sabe mais ou menos como ele vai se movimentar e acompanha. De repente o Edu Dracena não pegou o jeito do Mina ainda, e vice-versa. Não sei. Tô conjecturando aqui. Mas é uma coisa realmente intrigante. Vocês estão cornetando o Milton Leite. Esqueça do Milton Leite, cara. O Sérgio Rodrigues lembrou do tempo que eu era moderador da comunidade do Orkut. Isso aconteceu durante alguns poucos meses, né? Um período muito rápido. A comunidade do Orkut ela era controlada por um grupo político do Palmeiras chamado Pro Palmeiras. É um grupo que eu fiz parte na época que o meu grande amigo Ronaldo Paiva era vivo. E aí o Ronaldo, infelizmente, veio a falecer e aí... Esse grupo ficou na mão de outras pessoas e aí, obviamente, eu tive que me afastar. As pessoas que eu não recomendo a companhia. É, tanto que essa Pro Palmeiras juntou com a UVB, né? Aí o Sérgio pergunta, aproveitando, acha que o Borges está melhor que o Daverson ou ele dá mais dinâmica para o time? Enfim, quer que eu comente a situação de Borges ou Daverson? Cara, eu prefiro o Daverson, numa boa. Eu prefiro o Daverson. É, eu acho que o Daverson tem mais movimentação, principalmente nessa configuração veloz do meio para frente, de triangulação, de deslocamento. O Daverson é um cara que vai encaixar melhor. É, eu acredito que o Alberto está dando preferência para o Borja pela capacidade de finalização dele. Tá? E nisso, realmente, o Daverson deixa a desejar. Então, na verdade, a gente não está bem servido nem de um lado nem de outro. Né? Acho que as duas apostas são válidas, nenhum dos dois é o dos sonhos. Mas nesse momento eu preferiria o Daverson. Embora não acho que o Borja esteja indo mal, né? Acho que ele fez um jogo razoável para bom ontem. Mais uma vez eu vi gente falando: nossa, jogou muito, Borja, não concordei com a sua nota foi muito baixa. Cara, eu não vi nada para dar um notão pro Borja, sabe? Ele, assim, ele foi importante na finalização, que deu rebote pro segundo gol. Brigou em umas bolas ali, tentou. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ui! Salva a zaga, Fagner tirou de novo. Mas a bola passou dentro da pequena área, para quem não tá vendo. Bola cruzada por baixo, passou dentro da pequena área, ninguém botou o pé. Ó, nossa. E o Egídio, né, cara? O Egídio é uma coisa que... Sabe quando você começa a perder a bronca do cara, porque ele tá se esforçando, porque, né, ele tá fazendo jogos razoavelmente consistentes, aí ele faz um jogo ridículo, como ele fez ontem, ele chegou muito mal, e ainda chilicou em cima do menino Veiga, porque a bola bateu ali no joelho, na coxa dele, ali na bola espirrada, e acabou sobrando pro Michel fazer o gol do Grêmio. Ó o Vitor Luiz, ó, bateu de três dedos. Vai sair esse gol. Se for do Vitor Luiz, então... Se sair gol do Vitor Luiz, atenção. Eu vou chamar o meu amigo Fanho para ele comemorar aqui com vocês. Eu tenho um amigo que ele é Fanho e ele está torcendo muito pro Botafogo hoje. Então, tirar Edu Dracena não pode. Tem que colocar ele com o Mina. Então, daí seria o Edu Dracena do lado esquerdo e o Mina do lado direito. Realmente, o Juninho, ele não está passando aquela confiança, né? Então, se for para voltar o Mina, é claro que tem que ser no lugar do Juninho, e aí tem que inverter, porque o Mina só joga do lado direito. O Edu Dracena tem experiência suficiente para jogar dos dois lados. Zé Luiz Juliane diz que Piracicaba está na expectativa do Deca. Renan Kobayashi, que ficou padrinho recentemente, seja bem-vindo mais uma vez, viu, Renan? Seja bem-vindo. Lá décima porra nenhuma, né, Sérgio Cruz, é isso aí. O Cristiano tá falando que temos que virar a pontuação. Aliás, falar em Cristiano, quem que ganhou o negócio hoje? Tinha a disputinha lá da FIFA, aquelas coisas que tem todo ano lá, que os caras botam uns ternos ridículos, né, uns smoking ridículos. Não sei o que que deu. Mas o Cristiano está falando que virar a pontuação em cima dos gambás em Itaquera seria épico. Seria épico. A virada lá seria sensacional. Né? O Birman está falando que o Corinthians está viciando a arbitragem, né? Se jogando no chão toda hora, pedindo falta toda hora. É o jeito deles, cara. Puta, deixa eu tentar salvar aqui. Nos últimos três jogos, o Moisés tem chegado mais na área. Ele devia estar sobrecarregado com aquele esquema de marcação individual? Perguntou o Raul Tristoran. Puta, que nome legal, hein? Fitch Tristoran. Sim. Às vezes, ele era escalado para pegar um cara só. E aí, ele tinha que correr atrás e perde um pouco a referência. Né? E daí, na hora que rouba a bola, já não fica tão à vontade para chegar na frente. Com o time jogando mais posicionado, o cara já sabe direito o que vai fazer, né? O cara tá mais ou menos sempre na mesma posição, sempre na mesma faixa do campo, então fica mais fácil para ele chegar à frente com mais liberdade, ele já sabe quem tá cobrindo, quer dizer, a reorganização é muito mais fácil e muito mais rápida quando isso acontece. Perdi algumas perguntas aqui porque subiu, né? O Felipe de Lorenzi está revoltado com o narrador do PFC aqui, porque disse que somando os dois times tinha 7 títulos em campo, que provavelmente o cara ainda não atualizou, né, o reconhecimento que a CBF fez das duas Taças Brasil, do Robertão, etc. Mas aí é o seguinte, narrador regional, né, quer dizer, narrador... aqueles caras provincianos, né? Isso tem muito no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Minas. Acontece muito isso. E mesmo no interior de São Paulo. E mesmo em São Paulo, aqui na capital, também acontece. Também acontece. E lá, ó, agora vai sair. Agora vai sair. Balbuena salvou. Ah, filha da puta. Juninho está muito bem, disse Eduardo Barbosa. Ah, não está muito bem não, cara. Ele está muito irregular. Ontem ele jogou razoavelmente bem, mas tinha sido um dos piores contra a Ponte Preta. É, razoável contra o CAG. O Vinícius está perguntando se dá para colocar isso no site, né? A média de notas. Isso daí tinha no projeto antigo. Você clicava na página do jogador, aparecia o gráfico com todas as notas dele, a média e tal. Mas, cara, isso força muito o banco de dados. Tá? Então, isso daí foi o parecer técnico, né, do pessoal lá da programação. Dá, mas toda vez que alguém entrar nisso, vai puxar requer muita ginástica do servidor. Isso encarece. Dá para fazer, mas encarece. Entendeu? E eu não tenho recurso hoje para subir o plano de hospedagem, que é ficar muito mais caro. Enfim, tem tudo isso. O Rafael disse que o Cuca foi desagregador. É, tem que ter mais cuidado com as palavras, viu, Rafael? É, pensa na palavra desagregador, cara. Desagregador é aquele cara que, sabe, em vez de construir, destrói, aquele cara que é do mal. Sabe, aquele cara que é um... Você não pode falar isso do Cuca, cara. O que pode é não ter dado liga, o que pode é não ter dado certo. É, e o Cuca tem que se preservar, ele tem que fazer as escolhas dele, cara. Você vê um cara que nem o Felipe Melo, ele foi um desagregador. O cara que solta um vídeo daquele, isso é ser desagregador. Então, se tem algum desagregador na história, não é o Cuca, é o Felipe Melo. Tá? Que agora tá aí, todo de bonzinho, né? O jeito marqueteiro dele, ele é esperto. É, então, vamos com calma aí, cara. Então, o Lyndon Jones está fazendo uma observação. Quando o Edu Dracena vai para a esquerda, como ele é mais lento e tem que consertar as cagadas do Egídio toda hora, nem sempre ele dá conta. Faz sentido isso aí que ele está falando. Bem observado aí pelo Lyndon Johnson, hein? Muito boa observação. Aliás, cadê você no grupo de padrinhos, hein, Lyndon Johnson? Você também é outro cara que está sempre aqui, está direto aqui e ainda não se juntou, né, com a gente. Então, vamos lá, seja bem-vindo. Se o Gambá empatar esse e o próximo, até que não é mau negócio para nós. Não, claro, mau negócio não é. Né? Qualquer ponto que eles percam, para nós é bom. Se a gente tirar um ponto por rodada, a gente é campeão. Né? Falta 9 jogos, contando esse de hoje. A diferença é de 9. Quando começou a rodada era de 9. Então, se a gente tirar 1 ou 2 pontos por rodada, se a gente tirar 1 por rodada na média, a gente é campeão. Então, se eles empatarem, ó, o Gatito, ó, boa, Gatito. Então, se eles empatarem, eles perdem 2. Então, beleza. Não é mau negócio, nunca. Eles perdendo ponto desde que a gente ganha o jogo, nunca é mau negócio. Mas se a gente empatar, a gente empata com o Cruzeiro, né? Aí passa a ser mau negócio, né? Porque daí a gente não desconta nada. Então a gente tem que fazer a nossa parte também. É, pô, vamos ganhar os 8? Eu acho que dá para ganhar, cara, mas é difícil ganhar 10 jogos seguidos, né? 11. Porque a gente já está 3 seguidos, né? Para ganhar mais 8, sequência de 11. Aconteceu poucas vezes na história isso. Eu fiz um levantamento, inclusive, há umas 2 semanas. Eu fiz contando o jogo do Bahia, que seriam 12, né? Ganhar 12 seguidas. Aconteceu 4 vezes na história. Ganhar 12 ou mais seguidas. Numa história de 100 anos. E lá vem Botafogo. Vai, Vitor Luiz. Tá aberto o jogo, hein? Se ao menos ganhar... Como é que é? Se o ganhar ao menos... Não entendi nada. José, escreve de novo aí, filho. O Michel está falando que se o assunto... Não é melhor trabalhar com outros zagueiros do elenco, já que ele vai sair e só usá-lo se necessário? Mas sempre é necessário. Pô, se você trabalha, faz um puta do 1H ali com o pessoal do Barcelona, para ele ficar mais um tempo. É, porra, vamos aproveitar o cara, bota ele para jogar, cacete. Ele é um puta zagueiro. Ele não é um cara, ele não é um cara para você botar ele de vez em quando for necessário. Como é que é isso de quando é necessário? Eu não sei como que é isso. Para mim, sempre é necessário. Você tem um puta do zagueiro. Um dos melhores que já passaram pelo Palmeiras desde Luiz Pereira. E você não vai colocar ele para trabalhar outro zagueiro? Pelo amor de Deus, bota o cara para jogar e quando ele tiver que sair, a gente se vira. Tem que trabalhar os outros zagueiros no treino, né? Não no jogo. Borja incomoda demais a defesa adversária. É, ultimamente ele tem incomodado demais a nossa torcida, né? Chute de fora, defendeu o Cássio, filha da puta. Vai sair esse gol, vai sair. O Zé Souza, Deverson, tá maluco? O Zé Souza, assim, é o seguinte, quem dá patada aqui sou eu. Você não dá patada porra nenhuma, tá? Então fica na sua aí, certo? O Zé Souza. Ó, tem gente gritando gol aqui, não é pra gritar gol, não. Não é para dar alarme falso. Vitor Luiz, ano que vem é bom? Não sei, cara. Não estamos esse ano ainda. Como é que eu vou saber se ano que vem ele vai estar bem? Estou zoando. É assim, cara. Se ele vier para disputar a posição numa boa, sem biquinho, de boa. De boa mesmo. Agora, se vier com essa história de quero ser titular... Ah, mas ele desmentiu. É, mas mais ou menos, tá? Porque tem uma história de que ele queria ser titular, que se não fosse para ser titular, ele preferia seguir a carreira em outro clube. Agora ele está vendo que ele pode brigar pela titularidade aqui do Palmeiras, então ele está apostando nele mesmo. Agora, que teve esse papo de quero ser titular, se não for, eu prefiro ir para outro time, isso não é desrespeito, cara. Isso daí é ele fazendo opção de carreira para ele. Ele quer jogar. Pô, ele é um jogador, ele quer jogar. Então, se for para disputar a posição no Palmeiras ou ser titular no Botafogo, ele prefere jogar no Botafogo, a escolha dele. Agora, ele está vendo no que o Palmeiras está se transformando e ele está vendo que ele pode disputar a titularidade no Palmeiras. Então, ele recolheu. Ele tá vendo o lado dele, gente. E ele é profissional, ele tem todo o direito de fazer isso. Eu não fico com bronca do Vitor Luiz por isso. Agora, não pode chegar falando assim, se não for, só volta se eu for titular. Não, isso não, você não vai pôr. Ninguém vai pôr essa condição no Palmeiras. Isso não pode acontecer. Então, assim, muito cuidado com o que vocês veem na imprensa, né? Aquela coisa que a gente sempre fala. Muito cuidado com o que vocês escutam dos próprios jogadores, porque cada hora eles falam uma coisa e eles estão aprendendo a usar a rede social também. Então, muito cuidado. Ganhou o Cristiano Ronaldo, que estão falando. Era o esperado, né? O Lucas está fazendo a mesma observação que o Lyndon Johnson fez, aquela história de jogar do lado esquerdo, que é mais complicado, porque tem que cobrir o Egídio, né? Escanteio, afasta a zaga. Uma pena termos dado. Ah, Bruno Roberto, eu nem vou ler mais. Sabe, ficar chorando os pontos que a gente perdeu, desculpa. Sabe, vou ficar chorando desde a primeira rodada, segunda rodada lá atrás, que a gente perdeu ponto idiota. Chapecoense, perdeu um ponto pro São Paulo. Então, assim, tem muito ponto para chorar. Então não adianta. Ai, perdemos ponto. Perdeu, foda-se, agora vamos buscar. Né? Porque o Corinthians também tá perdendo ponto idiota toda hora. Toda hora. Então eles também. Pontos corridos é isso. Isso é pontos corridos. Você ganha aqui, perde ali, ganha aí. No final, quem fez mais leva. É isso. O Celauco está falando que o Botafogo parece muito mais acertado que o Corinthians nesse jogo. Sim. Sem dúvida. O Corinthians, essa bola está queimando no pé dos caras. Os caras não estão conseguindo fazer... Só porque eu falei agora, eles estão fazendo uma bela troca de passe. Mas não estavam fazendo isso até agora. E olha, filhos da puta. Carly. Afasta, Carly. O Hélio está falando que a imagem está ruim. Ah, tudo bem, né, Hélio? Para ficar me olhando, acho que ninguém está aqui para me olhar, mas para escutar, né? Então, foda-se. A imagem tá ruim, cara, porque eu tô tendo que usar o Firefox. E desde que eu mudei pro Firefox, que eu usava o Chrome antes, tá acontecendo isso. Então, certamente é por causa do navegador. E por que eu não estou usando o Chrome? Porque o Chrome deve estar numa região do meu HD ali que já foi pro saco. Meu HD está muito bichado, eu preciso trocar essa porra dessa HD. Eu vou fazer isso, acho que esse final de semana. Então, isso, quando, enquanto isso não acontece, para o computador não ficar travando toda hora, toda vez que eu abro o Chrome, então estou usando o Firefox. Isso já faz umas 2 semanas. E desde que aconteceu isso, está acontecendo isso com a imagem. Mas, como eu disse, não é problema, né? Fica, ó, afora. Rodrigo Gáudio vai pro saco. Deve ser gambá. Que mais? Evaí, você voltou, Evaí? Evaí, você não respondeu da outra vez se seu nome é Evaí por causa do Evaí. Luciano está querendo, é sempre a mesma pergunta, né? Ah, quem que a gente tem que vender? Quem que a gente tem que comprar? Não vamos falar disso agora, meu filho. Nosso time está disputando o campeonato, você quer fazer lista de dispensa? Puta que pariu! Me respondam uma coisa, por que que vocês molham tanto suas calcinhas quando a palavra reforço aparece? Reforço, ai! Olha lá, Vitor Luiz, ai! Cássio! Ia vir o fã aqui se o Vitor Luiz faz esse gol, hein? Mas eu tava falando de molhar a calcinha, né? Parem! Reforço! Ai, compra reforço! Ai, o Palmeiras vai ficar mais forte. Aí compra o Borja e dá no que dá. Né? Então, vocês... Aliás, vocês encharcaram a calcinha, porque o Borja deu, né? Borja, né? Então parem, cara. Parem de pressão por reforço, por comprar, por... Parem. Parece criança querendo ganhar presente. Jogador novo é presente novo, sabe? É coisa nova. Ai, jogador novo. Ai, eu fico lembrando quando apareceu, quando o Palmeiras comprou um moleque chileno. Tal de Arancibia. Faz uns 4, 5 anos isso. Nossa! Comprou o Arancibia. Aí ficava enchendo o saco pro tal do Arancibia jogar. E ele tinha sido contratado por categoria de base. Mas aí a palavra mágica foi usada, né? Palmeiras contrata chileno. Puta que pariu. O Caio Beraldo está falando sobre o processo do Denilson contra o Palmeiras, que saiu a condenação. Hoje o Palmeiras vai ter que pagar 1 milhão para ele. Está perguntando se está certo isso. É o seguinte, cara, pode ver que esse processo aí, Denilson, né, é antes do Paulo Nobre. Então, até 2012, o Palmeiras era um clube... a gestão do Palmeiras era abaixo da média dos clubes brasileiros, cuja gestão já era ruim. Então, você pegava lá o clube modelo, era o São Paulo que não era nada disso. Né? Aí você pegava os outros times, era... Corinthians, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, tudo uma bosta. E o Palmeiras era abaixo dessas bostas. Tá? O Palmeiras era pior, era mais bagunçado. Então você está olhando, não paga imposto, não paga. Era tocado assim, chute, escanteio com o Botafogo. O Palmeiras sempre foi gerido de forma amadora. Enquanto o futebol tolerava amadorismo até os anos 70, o futebol tolerou o amadorismo na gestão, embora os jogadores já fossem profissionais. Então, enquanto o futebol tolerava isso, o que é o futebol tolerar isso? Você não tem concorrência, todo mundo é amador, então quem for o melhor amador ganha, né? Então, enquanto todo mundo era amador, o Palmeiras ganhava o campeonato. De repente, os clubes começaram a usar conceitos de gestão, mesmo que timidamente, né? Então, o São Paulo foi um dos primeiros que fez isso. Olha que coisa incrível. Um dos cartolas mais modernos da década de 80, sabe quem foi? Carlos Miguel Aydar. E esse mesmo bosta que está aí, esse imbecil que foi chutado do clube recentemente, ele era um do que tinha de melhor. Então, é isso que eu estou falando. Era aquela coisa de terra de céu, quem tem olho é rei. O Palmeiras nunca se preocupou nisso. Sempre ficou meio que naquela arrogância. Ele, pô, sempre ganhamos tanto, sendo assim, por que eu vou mudar? Né? E o Palmeiras ficou para trás. E não renovou seus quadros de diretoria por muito tempo. Então, aquelas práticas, né, sempre prevaleciam. Quem mandava no clube, vocês sabem quem é. Então, enquanto ele estiver lá, né, se não tiver alguém que impõe uma mudança, que foi o que aconteceu a partir de 2013, isso ia continuar acontecendo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque não pagou o Denílson. Então, o Denílson tem que procurar os direitos dele mesmo. Sabe? O Palmeiras está devendo para ele. Não pagou o que estava previsto em contrato para o Denílson. E toda hora aparece um processo novo. Então, o Caio perguntou, ah, mas que processo é esse? Eu nunca tinha ouvido falar. Cara, tem um monte correndo. Porque o Tirone não pagava, porque o Beluso não pagava, porque o Della Monica não pagava, porque era assim. Não tinha nem controle, o departamento jurídico era uma zona. O departamento jurídico era uma pasta cheia de papel. Aí os advogados iam lá, pegavam um por um, sem organização nenhuma, uma zona. E isso foi profissionalizado, isso foi lá. Lá vem Botafogo, agora vai sair, agora vai. Cruza, mete. Mas então, gente, então é isso. Então apareceu esse do Denílson, eu não tenho bronca do Denílson porque ele fez isso, eu tinha mais o que fazer. Nem do Valdas, que fez uma parecida. Né? Acho que tem direito. Cobre o Palmeiras, fala assim, não vou pagar. Ai, Gamba, sai, Gamba, sai. Não. Gatito. Deu medo, mano. Não grita gol antes o teu cu. Alan Santana, teu cu não grita gol antes. Eu grito gol antes quando eu quiser. Ainda mais da minha casa. Puta que é. Aqui que eu grito mesmo. Na arquibancada eu também grito. Mas aqui eu grito mais ainda. Ele fez um vídeo desmentindo. Você deve estar falando do Vitor Luiz. Não acredite nessas coisas, tá? Falou e voltou atrás, tá? Essa história de quero ser titular não foi de agora, foi de antes. Quando ele quis ir pro Botafogo. A primeira saída dele pro Botafogo. Ele falou, não, lá eu vou ser titular, então eu prefiro ir lá. Aí ele, o que acontece? Ele passa um ano no Botafogo e vê que não vai crescer, que não vai ser, acabou o primeiro tempo, que ele não vai virar o lateral de seleção, mesmo que ele seja o melhor lateral do mundo jogando pelo Botafogo, porque o Botafogo é apenas o Botafogo. Então ele fala assim, meu, realmente, eu prefiro lutar por uma posição no Palmeiras do que ser titular no Botafogo. Então ele mudou de ideia. Agora, que teve essa conversa, teve. Maldade do UOL soltar isso? Maldade, sem dúvida nenhuma. Tá? Isso é outra coisa. Tietchan está voltando a jogar bem, marcando e apoiando. Eu acho que ele deu uma liga boa ali com o Bruno Henrique. Né? Eles estão se conhecendo melhor, estão se entrosando. Eu estava com um plano aqui, gente, de fazer esse periscato até as 8, até as 9, né, como de costume. Depois cortar e aí fazer uma que é só para torcer, só para tocar o puteiro mesmo. Mas tá legal essa dinâmica, né? Então vamos direto até quase 10 horas, que é quando deve acabar o jogo, tá? Então hoje vai ser um periscatão. Já somos líder do segundo turno, se o Botafogo não ganhar. Prefiro não ser líder agora, viu, Johnny? Prefiro não ser o líder agora e que o Botafogo ganhe, porque eu quero ser líder do campeonato, não líder do segundo turno. Quem não tem pedido passagem? Roger Guedes vai comer banco. Eu acho que quem joga melhor, quem treina melhor, quem joga melhor, fica no time. Se de repente o Roger Guedes começar a treinar pra cacete, tiver uma chance de arrebentar com o jogo, tem que voltar pro time titular, não tem problema. E o mesmo se aplica a qualquer jogador, inclusive ao Felipe Melo, inclusive ao Egídio. Felipe de Lorenzo está falando que não adianta ficar chorando ponto, mas que tem que ficar atento com arbitragem, erro de arbitragem, que o Corinthians está sendo mais beneficiado. Vinícius está perguntando se eu acho que os empresários, junto com a mídia, estão usando o poderio financeiro e a força nos bastidores com o Matos do Palmeiras para valorizar seus jogadores sempre. Sempre. Palmeiras, independente da força econômica, o Palmeiras sempre foi usado para isso. Sempre foi um dos nomes mais fortes do mercado em qualquer situação. Então, é costume dos empresários jogarem isso na imprensa. Tem muito repórter que é burrinho, que é novinho, que é ingênuo e embarca. E tem repórter que é safado, sem vergonha, que sabe que é mentira, mas está levando uma por fora e publica. Então, acho que eu não vou falar nome, porque eu não quero ficar levando processo aqui, mas que tem isso, tem. Devemos nos preocupar com o Santos, disse o Renato Correia. Olha, Renato Correia, eu tô achando que o Santos vai ser ainda o vice-campeão, só para não perder o costume. O Corinthians vai acabar em terceiro esse campeonato. O novo Valdívia, né? O Arancíbia. O Rafael Pierre fala assim: não fala do Borja, ele está mostrando vontade. O Rafael Pierre vai cagar. Vai cagar, seu dromedário. Não fala do Borja. Fala o que eu quiser. Eu não acho que o Borja está jogando bem, porra. Então eu vou falar do Borja se eu achar que devo falar do Borja. Não é só porque você tem o pôster do Borja pelado no seu quarto que eu não vou falar do Borja, cacete. O que falar do público pagante na Vila Belmiro ontem? Não sei quanto foi, cara, mas deve ter dado 5 mil, né? Imagina. Felipe Formiga, olha a conta de padaria do Felipe Formiga. O Felipe Formiga, por favor. Com o que o Palmeiras está economizando com os salários do Cuca, tem que oferecer premiação alta para cada jogo. Você tem a planilha financeira do Palmeiras aí? Você sabe quanto que está sendo gasto, quanto está sendo oferecido? Vai falar besteira. Ah, não está gastando com o Cuca, então põe prêmio para o jogador. Você acha que, sabe, botar prêmio vai fazer o cara rodar mais? Sabe, o contrato dos caras é tudo por produtividade. Os caras ganham mais se forem campeões. Eles já sabem que eles têm que correr mais para ganhar mais dinheiro. E não é assim, tira daqui, põe aqui. Não, isso é conta de padaria, cara. Esse é o futebol lá dos anos 70. É isso que dava certo lá nos anos 70. Essa continha de padaria que você está fazendo aí, cara. Não é mais assim. Mudou, tá? Mudou. Ah lá, Evaí respondeu. O nome é Evaí por causa do Evaí mesmo, que meu pai é muito fã dele, né? E sacana do cara do cartório, né? Que comeu o R, né? Mas tudo bem. Vale a homenagem. Parabéns, cara. O UOL, quando quer, consegue ser o veículo mais tosqueiro do país. Não é nem tosqueira, viu, Davi? O UOL, quando quer, consegue ser o veículo mais canalha, tá? Mais maldoso. Tem uns repórteres lá que assinam. Aliás, eu recomendo que vocês façam isso. Eu não vou citar nomes, tá? Para evitar problema. Mas eu recomendo que sempre que vocês virem uma matéria canalha, que vocês voltem lá em cima e veja se está redação UOL ou se tem o nome do repórter que fez. E se tiver o nome, anotem. Guardem o nome. E façam isso sempre. E vejam como se repetem o nome dos canalhas. Porque tem muito menino bom ali no UOL, sabe? Moleque que está começando agora, se formou há pouco tempo, está querendo crescer na carreira, teve uma chance no UOL, pegou a chance. Quem não pegaria? Então, não é porque o cara entra na redação do UOL que escreve canalha aqui na testa dele, não é isso. É que tem alguns que são canalhas, vagabundos mesmo. E são sempre os mesmos. E eles trabalham... Tá, então, na hora que você vê, você só vê o site. Ah, o UOL faz isso, o UOL faz isso. Não é o UOL que faz isso. É aquele repórter vagabundo, aqueles, né, que são mais de um, que tem essa predileção em fuder com o Palmeiras, em soltar materinha filha da puta sobre o Palmeiras. Então, reparem os nomes. São sempre os mesmos. O Henrique Vachelli, eu nunca sei se é Vachelli ou Vachelli, ou Vachelli. Me ajuda aí, Henrique. Ele quer que eu fale sobre a armação. Cara, eu acho o seguinte, cara. Eu acho que esse caminho que o Alberto está desenvolvendo, muito bom. De toque pelo chão, com aproximação do lateral e ponta. Então, ontem a gente viu muito isso, né? Keno, Moisés e Tietê. Aí chega um meio-campista. E pode chegar o Moisés também. Ou o Moisés vai ser o cara que deu a triangulação, não funcionou, bola nele para ele virar o jogo, para ele tentar o outro lado, para ele fazer inversão. E, ou o Moisés faz parte da triangulação e um dos volantes fica encarregado dessa possível inversão, se for o caso. Então é por isso que ele opta por jogar com Bruno Henrique e Tietê de volantes, que são volantes que podem fazer essa função também, tanto de fazer a triangulação como de papel de meia de redistribuir o jogo. O que não está tendo é o quê? Aquele meia clássico que dá aquela enfiada de bola. Valdívia fazia, que todo mundo ama fazer, ver, que é bonito, né? Uma jogada bonita. Uma puta enfiada de bola na medida, pro cara na corrida entrar, invadir a área. É bonito de ver. O Palmeiras não tá jogando assim. Mas o jeito que o Palmeiras tá jogando é eficiente. É eficiente, mas tem prazo de validade. Tá? Isso fica manjado muito rápido. Você monta um esquema ali para neutralizar, você consegue. Mas o Palmeiras tem que aproveitar enquanto é novidade. Né? Eu acho que para essa reta final é isso aí mesmo. Esse é o simples, acabou aquela história de bola aérea, chuveirinho. Nossos centroavantes não são cabeceadores. Mesmo o Borja, que tem um porte físico um pouco maior, ele não é cabeceador. Pega a estatística de gol dele, é muito pouco gol de cabeça, a maioria é gol de bola no chão, pancada. Então, acho que o Palmeiras tem que ir por aí mesmo. O caminho é esse, sabe? Falta aquele 10 metedor de bola. O Moisés não é isso. Então, não vai ter isso mesmo. Então, o caminho que o Alberto achou, eu acho correto. O Rafael Cabral postou aqui um link com todos os processos que estão correndo. O problema é que às vezes aparecem uns do nada, né? Agora parou, porque já estamos em 17 e desde 2013 não acontece mais nada. Não tem, eu não sei nessa lista aí. Eu acredito que deve ter muito pouca coisa com origem para cá de 2013. Por quê? Porque essa turma que entrou aí a partir de 2013 é uma turma Caxias, que fazia tudo certinho. É claro que no começo já estava meio desorganizado, até botar ordem na casa, deve ter passado algumas coisas ainda. Parece umas cobranças, sabe, dos pagamentos, do nada. Os caras tomam cada susto. E aí você tem o fluxo de caixa prontinho ali, aí chega um pagamento que você não imaginava que você tinha que fazer, porque não foi contabilizado em lugar nenhum. Tem lá um cara que parece com o papel aqui, ó. Assinei aqui, fiz um negócio com o Palmeiras lá na época do Tirone, lá na época do sei lá quem. E aí fode tudo, né? Então... e essa história dos ingressos? Cara, essa história dos ingressos é assim. Eu sei de algo, tá? Qualquer um que é sócio do Palmeiras, eu fui sócio por muito tempo, sabe que tem esquema de ingresso. tinha até um conselheiro famoso, porque ele era conhecido como conselheiro cambista, já morreu, ligados a vocês sabem quem, não vou falar o nome dele, mas não dá para afirmar, porque eu não tenho aqui a prova material, entendeu? Então você já foi alvo de sindicância interna, só que aí, cara, é aquela coisa, até o Tirone foi inocentado na sindicância interna do Palmeiras. É um jogo de carta marcada. No âmbito policial, nunca foi feito nada, nunca foi feito queixa formal. Na verdade, esses ingressos, pelo que eu entendi desse esquema atual, o Palmeiras não está sendo roubado. Né? Quem está sendo enganado é a Leila. A Leila está de vítima nessa história. Tá? Pelo que eu entendi, do jeito que foi escrito, do jeito que foi descrito o problema... quem está sendo lesado é a Leila, porque são ingressos que ela compra do bolso dela. Então o Palmeiras está recebendo por esses ingressos, a parte do Palmeiras. A parte da W Torre está recebendo por esses ingressos também. Então, assim, é um negócio ético, mas não é um negócio de roubo. Tá? É um negócio que envolve ética e política. Eu acho que vocês são inteligentes o suficiente para ligarem as peças. Né? Mas é um negócio que sempre aconteceu. Antes era roubo. Antes era desvio mesmo. De ingresso direto da bilheteria do Palmeiras. Agora não. Agora é ingresso que sai comprado pela Leila. Tá? Então, esse é menos grave do que o que acontecia antes. Mas acontece. Acontece. A diferença que nós temos do Santos é que eles não têm o confronto direto. Não, a diferença que nós temos com o Santos é que nada pode ser menor que o Santos, né? A diferença com o Santos é total. Não dá para comparar Palmeiras e Santos em nenhum aspecto. Não acha que o Borja foi bem no último jogo? Perguntou o Marcelo Mazuca. O Mazuca, eu acho que ele foi razoável. Foi razoável, não foi bem, não. Mil, acertei, tá vendo? 5 mil lá na Vila Belmiro. Pensamento do dia. Torcida do Santos queria demissão do Levi. Os jogadores não, venceu a maioria. Tá certo. Vê que eu não perdi uma, né? O Marcel, eu li o que você escreveu aqui, mas eu não vou comentar, tá? Você já deve imaginar a minha resposta. O Henrique Cardona quer efetivar o Valentim. Efetiva o Valentim é aquela coisa, né? É o mesmo impulso que é o que quer efetivar. É resultadista, é uma cultura resultadista. Repito, o que o Valentim está fazendo é o simples, é o básico. É o que qualquer um faria. Ele ainda está fazendo melhor, por quê? Porque ele já tem o conhecimento do elenco. Esse esquema do Alberto Valentim tem prazo de validade. É muito fácil neutralizar isso daí. É só estudar um pouquinho, ver esse time repetindo esse esquema por 4, 5 jogos, estuda e fala assim, não, ele vai fazer isso? Então eu mato isso aqui. Tá? Começou o segundo tempo. Tá? Então, nós já estamos invadindo a segunda hora do programa, que normalmente tem uma hora só. Então, assim, eu tenho ainda restrições a essa vontade de efetivação que todo mundo tem aí. Eu gostaria de ver um projeto técnico e tático. Tá bom, você quer ser técnico do Palmeiras? Beleza. Como é que você vai armar esse time? Só fazendo essas triangulaçõezinhas de lado aí, você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa melhorar o elenco aonde para você fazer exatamente o quê? É essa pergunta que eu, se eu fosse o diretor de futebol, faria. Então, eu ainda tenho dúvidas se ele merece efetivação. Para agora, daqui até o fim do ano, já não tenho mais dúvidas. Tá? Mas eu acho que ele tem que apresentar um projeto um pouco mais sólido do que isso que a gente está vendo. A gente não sabe, ele pode até já ter apresentado. Tem gente que não sabe. Mas pelo que a gente está vendo em campo, ah, ele merece. Não, gente, é pouco. Tá? Isso daí que vocês estão querendo é aquele futebol resultadista, sabe? Contrata o De Ligt por resultado. Não é assim futebol mais. O Ricardo está falando aqui de um coroa corintiano, de mesas redondas, que adora soltar essas matérias. É, tá cheio. Tá cheio. Ó, o Valtão, faz tempo que a gente não se fala, hein, Valtão? Um abraço, cara. Vartão, dono da pizzaria. Vaquele, sabia que era Vaquele. Obrigado, Henrique, agora não erro mais. Você sabe que eu sempre falei, em primeiro lugar, Vaquele, depois eu abria para as outras possibilidades. Nada como ser oriundo, né? Valentim implantando futebol apoiado, correto? É, em Tatiquei, sim, né? É, futebol apoiado, é as duas linhas próximas. Tá, ok. Mas não é suficiente. Renato tá assinado e me ensinando italiano. Obrigado, viu, Renato? Obrigado, cara. Leandro Nagasawa, registrando presença. Saudações ao Viverdes, meu caro. A Rosilene tá dizendo que nós temos que tirar o Egídio, que ele é muito inseguro. Devemos botar o Borja ali no lugar dele, no lateral esquerdo. Rosilene, sua danadinha. Você tá querendo levar uma patadinha, né, Rosilene? Pior que ele fala isso com o Facebook da mulher. Safado, ordinário. Marcos Piccoli. Também é padrinho recente. Aliás, queria convidar vocês a se tornarem padrinhos do nosso site. Estamos caminhando bem em direção aos 1.000. Já passamos 250, chegando 260. Já disse, com 1.000 eu largo o meu emprego, vou trabalhar para vocês. Vocês vão ser, além de padrinhos, vão ser patrões. Porque eu vou trabalhar para vocês. Eu vou lá passar os dias dentro da academia de futebol, enquanto for aberto para a imprensa, eu vou solicitar a liberação do meu acesso. Sai, Corinthians, sai, Corinthians, sai, Corinthians, a bola sai da área. Então eu vou fazer o que vocês esperam que um repórter faça. Porque o que a gente vê são repórteres que vão atrás da notícia. E eles não, para eles não importa se vai prejudicar o Palmeiras ou não, eles soltam. Que é isso que um repórter normalmente tem que fazer. Agora, o que a gente espera que um repórter faça? Primeiro, a gente quer que o Botafogo faça esse gol e, ó, foi pênalti, hein? Foi pênalti, a bola bateu na mão, não foi, não? Ninguém reclamou, né? Mas para mim, eu acho que bateu na mão. Eu vou ser aquele repórter que, quando vê a coisa errada ali, eu não vou botar a boca no mundo. Não, foi nas costas. Eu não vou botar a boca no mundo simplesmente para ter audiência, né? Acho que qualquer coisa séria que tem que ser denunciada, que tem que ser trazida a público para consertar, isso farei. Que não tem mais acontecido, felizmente, no Palmeiras, né? A gente está com administrações, nesse ponto, muito corretas. Mas o que a gente vê, ouvia muito, é cara lançando boatinho em busca de audiência. Isso vocês nunca vão ver eu fazer. Eu não vou partir para lá em busca de audiência. Por quê? Porque eu não vou precisar da audiência para ganhar mais ou menos dinheiro. Por quê? Porque o meu sustento vai vir já do apoio que eu já tenho garantido de vocês. Então, essa é a ideia. Eu não vou precisar ser sensacionalista, nunca fui e não serei. Não vai ser nesse momento que eu passarei a ser. Eu vou sempre privilegiar a informação, eu vou sempre privilegiar o olhar palmeirense da coisa. Então, não tem aquela coisa do, ah, sou neutro, estou só passando a informação. Caralho, vai ser uma informação com um olhar palmeirense, com viés palmeirense. Então, vai ter o DNA palmeirense na informação. Então, é isso que eu me proponho a ser para vocês. Só que para isso eu preciso ter uma sustentação financeira, né? Eu não posso simplesmente largar o meu emprego para fazer isso, né? Hoje, os 200 e quase 260 padrinhos que a gente já tem no programa, eles me dão uma renda que não é suficiente para que eu me dedique 100% a isso, que eu possa passar os dias, ah, lá vem o gambá, tira a bola aí. Então, eu preciso chegar a esse número de 1.000 que eu estou falando para vocês. Então, convido vocês que gostariam de ter isso a favor de vocês. Eu estou dando umas pausas porque tem uns ataques aqui, então eu paro para ver. Então, eu gostaria de ter essa confiança de vocês. Pô, Conrado, vai lá, faz isso para a gente. Eu faço, cara, de coração. Eu quero muito poder um dia fazer isso. Ser um canal palmeirense de verdade, sabe? Não que os outros não sejam, mas eu quero ser no meu estilo, do meu jeito, do jeito que vocês já conhecem, passar essa informação para vocês. Se vocês acham que vale a pena, que vocês gostariam de ter um cara fazendo isso para vocês, eu peço essa confiança. Gol, gol, gol! Gol! Chupa! Gol de escanteio! Ah, meu pai! Olha lá, casquinha, gol! Gol, gol do 7. Vamos ser campeão dessa porra! Vamos ser campeão dessa porra! Se fosse o Vitor Luiz, ia aparecer o Fanho. Quem que foi o Lindoso? Não foi o 7 que fez, foi o 9. Quem que é o 9? Brenner. Brenner. Puta que pariu. Esqueci o que eu tava falando. Ah, aqui, ó, o que o Caio Beral tá perguntando. Se o meu chefe atual não acha ruim esse meu plano de sair da empresa. Ah, cara, eu nunca conversei sobre isso com ele. Tá? Então, não sei se ele acha ruim ou não. Todo mundo comemorando gol. Olha lá, o Davidson falou casquinha, apareceu o Davidson. Boa, Davidson. Também é um dos mais novos dromedários. Puta que pariu. Vamos ser campeão dessa porra. Virem padrinhos, está dizendo o Kuga Verdazo aqui, porque ele também é padrinho. Que gol lindo, né? Puta gol feio, mas o que importa é bola na rede. Senhores, eu tô... Como é que faz para dormir aqui no Reino Unido, né? Não vai ser fácil. Agora deve ser o quê aí? Deve ser 11 da noite aí, meia-noite? Não sei se são 2 ou 3 horas de diferença. Cara, aqui em Sorocaba, rojões pelos ares. Sorocaba é uma cidade palmeirense, né? Puta merda. Puta merda. Vai ficar 6 pontos de diferença. Já teve em 17. Vai ficar 6. Na rodada 22. Nós estamos fechando a rodada 30. Quer dizer, em 8 rodadas, a gente, se terminar assim mesmo, a gente vai ter tirado 11 pontos. E aí falta só 6. Em 8 rodadas. Puta que pariu. Ah, lá vem o gambá, lá vem o gambá. Ai, gatito, gatito! Agora todo mundo falando onde tá saindo rojão, tudo que é lado. Agora é só o Botafogo. Quer? Colocar os 11 atrás? Não, Isaac Camilo, nós temos que segurar esse jogo. Nós, né? Botafogo é nós. Botafogo é Brasil. Não, temos que continuar com a bola. Temos que continuar com a bola. Se bem que o Corinthians gosta de jogar sem a bola, né? Pode ser uma boa alternativa para jogar com esses viados aí. Eles com a bola, eles não sabem jogar, né? Olha lá, fica fechadinho e sai no contra-ataque e faz o segundo. Agora vamos pro jogo. Agora vamos pro jogo de uma vez, cara. Olha lá, o Corinthians atacando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da grande área do Corinthians. Quer dizer, tem 4 só num eventual contra-ataque. Esse Arana joga bola, hein? Esse Arana, só que ele é muito gambá, né? É difícil de trazer. O cara tá com o gambá na pele. Aqui na Pompeia, o pessoal tá seguindo o conselho de torcer com cautela. Ah, cara, mas hoje vale a torcida, cara. Viu, Caio? Hoje vale a torcida. A cautela é assim, a gente não começar a fazer conta lá na frente, nada. É jogo a jogo, tem que pensar no Cruzeiro. Não interessa o que está acontecendo. Está 6 pontos. É, meu, ganha do Cruzeiro. O Gambá não ganha da Ponte Preta. Aí eu já estou pensando na frente de novo, tá vendo? Cai para 3 ou 4. E aí a gente já... Se cair para 3, a gente já pode passar os caras no derby. Aí sabe o que pode acontecer? A gente perde o derby. Fudeu. Então, não adianta ficar pensando lá na frente. Que uma, a gente fez tanta cagada nesse campeonato, e eles tiveram tanta sorte lá no começo, que a gente está numa situação que tem que dar tudo certo. Tem que dar tudo, tudo, tudo, tudo certo. Então, pensa assim. Está numa disputa de pênaltis. Nós erramos 2 primeiros e eles acertaram os 2 primeiros. É mais ou menos essa a situação hoje. Então eles têm que errar os 3 e a gente tem que fazer os 3. Tem que dar tudo certo. É difícil, cara. É difícil. Mas está acontecendo. Eles estão errando todas e a gente está fazendo todas. Então vamos continuar assim. Um por um. Não adianta ficar pensando no outro pênalti. Vamos bater um agora. Temos que fazer. A gente tem que fazer o nosso. Cara, estou em Curitiba e teve rojão. Nosso Verdão é gigante. Será que não foi a torcida do Santos que soltou o rojão, não? É, zoeira. É, não tem jeito, cara. Euforia, cara. Euforia. Os caras perdendo esse ponto. É assim, é euforia do quê? Dos caras errando o pênalti deles. Eu acho que foi bom esse exemplo da disputa do pênalti, né? A gente tem que comemorar quando os caras erram o pênalti deles. Tem que comemorar sim, cara. Ah, essa foi boa. Será que agora o fogão vai cozinhar o jogo? Entenderam? Fogão, cozinhar. Muito boa, Boara. Excelente. Qual a diferença entre nós e os gambás ao final da 30ª na simulação? Vai lá e veja, Rafael Álvares. Não, eu te falo, era de 11. 11, tá ficando 6. É, o Rubenite está falando que o entrosamento entre Mike e Dudu está muito visível. Mike e Dudu, mas quem está jogando pela direita é o Keno. Sai bola, sai Jô, sai, sai. Vitor Luiz, afasta. É, não estou entendendo esse seu visível aí. Eu acho que você está tomando um alucinógeno. Porque eles estão jogando em lados opostos, né? Se bem que na frente, vai, vamos lá. Dudu, Keno e William. Dudu, Keno e... Principalmente quando era o William. Ai, sai, sai, sai, sai, todos, cara. Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Gol do lixo. Gol do lixo. Tudo bem, tá empatando. Mas tá vendo como não dá pra, né? Eles não erraram o pênalti, a bola tá indo. O jogo tá acontecendo, a bola tá indo pro gol. A gente não sabe se vai entrar ou não. É, mas então, o que eu tava falando é assim, Dudu e Keno, eles estão trocando de lado, muitas vezes. Mas, predominantemente, o Keno tá jogando na direita e o Dudu na esquerda. Contra o Cagre, eles trocaram e deu muito certo, né? Mas... Se fizer 2-0, mata o jogo, mas isso aqui já foi. Os caras já empataram. E lá vem eles de novo. Lá vem eles de novo. Não tem nada. Segue o jogo, juizão. Segue o jogo. Vai dar pênalti pros caras. Né? O cara se jogou na área de forma nojenta. Tentando cavar um pênalti. Nossa, agora deu uma brochada, né? 15 minutos, 1-1. Tudo bem, vamos em frente. Engraçado que tem um delay de 10 segundos, quer dizer, delay aí, né? Até chegar aí, vocês já viram o que aconteceu, e vocês estão vendo eu reagindo depois que vocês já sabem o que aconteceu. Alguém tem que falar para o Milton Leite torcer menos. Não, tem que falar para o Marcos Vinícius abaixar o volume e ficar ouvindo o Periscatso. Caralho. Então, Botafogo recuou. Isso é uma merda. Então, quando toma um gol é uma merda, né? Mas se faz o gol no contra-ataque, é gênio. Frangaço. Ah, não sei se foi frangaço não, Mariana. Você é muito corneteira, minha filha. Tem mais gente falando. Foi um frango. Bastante gente falando que foi frango. Então foi, né? Então eu me rendo a vocês. Aí tem gente querendo marcação individual, né? O Felipe de Lourenço. Que é marcação individual em cima do jogo. Ah, você não pode marcar o centroavante desse jeito. Só se você estiver jogando com três zagueiros e uma sobra. Né? Aí você põe um colado. Mas não é assim que você joga hoje. Gatito está mais para franguito. Sério que vocês acharam frango? Vou ter que ver de novo. É que eu botei a mão no rosto, já fui ler vocês aqui e acabei não vendo com muita atenção. O comentarista falou para o Milton Leite que temos mais 30 minutos. Ah, temos. Não. Ô, Marcos Vinícius, você está muito desesperado. Temos e todo mundo tem 30 minutos de jogo ainda. Todos nós temos. O que você acharia se o Palmeiras contratasse o Fernando Diniz? Uma tragédia. Uma tragédia completa. Esse Fernando Diniz é um louco. Tem gente xingando o Botafogo. Mas, o problema é o seguinte, gente. A gente depende do Botafogo. Assim como a gente, no outro fim de semana, a gente depende da Ponte Preta. Então, você acha que todo mundo é time grande? Não é todo mundo que é time grande. Realmente, eles são pequenos. Grandes somos nós. Então, a gente armou isso pra gente quando a gente perdeu o ponto lá atrás. A gente passou a depender dos outros. Ó, lá vem o time pequeno. Lá vem o Botafogo. Então, a gente que armou essa situação. Né? Se a gente tivesse feito igual ano passado, a gente não dependia de ninguém. A gente ganhava os nossos jogos e acabou. Agora, a gente fez tanta merda este ano que agora a gente depende do time pequeno. E não adianta ficar puto com o time pequeno, porque ele é pequeno. Ele é pequeno. Ah, o Eric Monteiro está assumindo a culpa aqui, porque ele mudou, né? Estava de um jeito, mudou para outro, achou um jogo para assistir, mudou o jeito e fudeu, né? Então, Eric Monteiro, desligue já isso e não faça mais isso de novo. Tem aí uma falta para o Botafogo. Essa falta vai ser batida. O Vitor Luiz está com as mãos nas cadeiras para bater. Frangácio pede 4 na barreira. A barreira fica quase em cima da risca. E vai bater o Lindoso, né? O 5. Vai bater o Lindoso. Bem que o Vitor Luiz está ali também. Será? Ó, se o Vitor Luiz fizer gol, vai ter o fanho, hein? Já avisei. Estamos aos 19h50. Lindoso bateu por cima. Por cima do gol. Tá bom, o empate não tá ruim, gente. Os caras perdendo 2 pontos, a gente ganhou essa rodada, tá bom. Tá? Lógico que é mesmo. Ai, foi frango, agora que tá mostrando o replay aqui. Foi frango do gatito, foi mesmo. Puta, esse uniforme de goleiro do Corinthians, o cara parece um juiz mesmo, né, cara? Os caras não tem nem vergonha de assumir. E, ó, Vitor Luiz. Tá jogando bem, Vitor Luiz, né? Eu acho que jogando assim ele disputa a posição. Disputa a posição. A não ser que traga um baita lateral esquerdo, um puta lateral esquerdo, que é o correto. Mas se tiver aí jogando... O Egídio... Não vou falar o que eu ia falar, porque precisamos do Egídio esse ano ainda. Mas vamos lá. Vocês já entenderam, né? O Elber pergunta se eu acho que a Ponte Preta segura o Corinthians. Não. Nunca confie na Ponte Preta. A Ponte Preta é como se fosse um time chileno jogando no Brasil. Tá? Então você nunca pode confiar no time chileno. Você nunca pode confiar na Ponte Preta. Nunca. Então, assim, parte do princípio que a Ponte não vai ganhar. Então, sendo otimista, eles vão empatar. Otimista. Tá? Mas a tendência é o Corinthians ganhar. Mas, para manter o otimismo, vamos botar um empatinho ali na projeção. Né? Agora, achar que a Ponte vai ganhar é zebraça. É zebra, zebra, zebra em qualquer circunstância. Ponte e Corinthians, a Ponte sempre entrega para o Corinthians. Sempre. A última vez que a Ponte aprontou em cima do Corinthians foi só para mandar o Gilson Kleina para nós. Tá? Só para enganar nós e trazer o Gilson Kleina. Nós é o Friso, né? Friso e Tirone. B1 e B2. É, Fabiano Fernandes notou que tem um cara chamado Capa jogando no Avaí, que está sendo um bom lateral esquerdo, concordo com você. Tem sido um dos melhores desse campeonato. Mas é aquela coisa, né? Você lembra de um lateral que fez um campeonato em 2010, muito bom, pelo Figueirense, do lado esquerdo também? Lembra? Foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro de 2010. E em 2011 chegou, né, cheio de esperança, contratamos o melhor lateral esquerdo do campeonato. Lembra de quem? Lembra, sabe do que eu estou falando, né? Quem que esse Leandro Cordon está falando? Tá louco? Esse Capa é horroroso, disse que o Buaro. Não é horroroso, não, cara. José já matou a charada aqui, né, José? Renan também. Tratado Rui Rei de colaboração mútua, disse o Ricardo Lugarinho. Boa, Ricardo. A gente precisa de caras assim, com esse... Aliás, é só o que tem dentro do grupo de padrinhos, é tudo esse nível de sagacidade. Né? Você que mandou essa piadinha aí, sagaz, se você ficar padrinho e entrar no nosso grupo de WhatsApp, que é as piadinhas, tudo desse nível. Tudo gente espertinha, metida a comediante. Sai coisa boa. É, e o Botafogo parece que sentiu mesmo o gol, né? Estou sentindo um mau momento. Um mau momento. 24 do segundo tempo. Ayrton também veio com moral do Coritiba, não fez nada do Palmeiras. O Ayrton é o seguinte, o Ayrton não é jogador, né? O Caio Cunha. O Ayrton não é jogador. Olha o lançamento, ó. É que não tem ninguém para ajudar o cara. O Ayrton, ele era um kicker. Ele era batedor de falta. Pênalti. Pênalti. Marca pênalti, filha da puta. Não foi. Se fosse pro Corinthians, ele dava. O Ayrton não era jogador. O Ayrton, ele era batedor de falta. E ele bateu falta muito boa, inclusive contra nós, né? Na final da Copa do Brasil, bateu falta. E ele veio só por isso. É mais uma contratação sem critério nenhum. Ah, o cara bate falta bem. Contrata aí, é do Coritiba. Ele não é jogador, ele não sabe jogar bola. Ele não é jogador, ele é um kicker. O cara que só sabe chutar falta. Uma boa, se eu ensaiar umas cobranças de falta, eu jogo melhor que ele, com 114 quilos, que é o que eu tenho hoje. José Eudes quer saber quem eu contrataria, já que eu não concordo com a efetivação do Valentim. Não é que eu não concordo, eu quero ver o projeto dele, cara. Assim, para eu cravar, eu acho que eu, não sou eu que quero ver. Se eu fosse diretor de futebol, eu queria ver o projeto. E não simplesmente falar, eu vou contratar por causa dos resultados. Eu quero ver um projeto técnico, cara. Eu quero ver como vai armar o time. Lá vem Botafogo, lá vem Botafogo. Vai, cortou pro meio, vai sair. Ah, A bola ia entrar, o Balbuena meteu a chanca na bola e desviou para o escanteio, mas o Cássio estava batido. Batido. Não estava batido, acho que até ele estava na bola. Ah, vai passar por trás agora. Não, o Cássio estava na bola, mas era um chute perigoso, podia passar por baixo. Puta, ia ser bom, hein? Mas não é que eu sou contra, cara. Eu não sou contra nem a favor. Eu queria ver melhor o projeto técnico, cara. Eu não consigo enxergar, com clareza, nenhum técnico que você fala assim, porra, esse cara, se vier para o Palmeiras, vai acertar o time. Ó, chutão de fora para fora. Mas foi um bom chute. Parece que o Botafogo acordou de novo. Marcelo Bamba lembrou do Vitor do Goiás também, que foi o melhor lateral direito. Foi isso, a gente trouxe o melhor lateral direito, só que o Vitor veio para 2009, né? Foi na temporada de 10, de 9 para 10, né? Acho que foi isso. E o Pampers veio de 11 para 12, isso mesmo. 11 foi o Gerley. O Gerley veio com a moral de ter sido o melhor lateral esquerdo do Campeonato Gaúcho em 2011. Então, o Campeonato Gaúcho de 2011 veio o Gerley, melhor lateral esquerdo do campeonato. Foi lá o Palmeiras e comprou lá o Friso. Aí o Gerley, né? Aí não, traz o melhor do lateral do Brasileirão, que é o Juninho Pampers, tá bom? Então, o Gerley no Palmeiras, Juninho no Figueirense. Juninho arrebentou no Brasileiro. 2012, traz o Juninho. Traz o Juninho. O Guerra tá machucado? O Guerra tá machucado, cara. Isso aí serve nem pra isso. Isso aí você tem que se informar melhor. Ah, se não tivesse um projeto, como é que você traria? Ah, não dá, Josildes. Porra, como é que você quer que eu... Sabe? É que nem você perguntar assim pra eu perguntar pra você. Ó, você vai ter que escolher uma escola para sua filha e tem três fachadas aqui. Você vai escolher pela fachada. Não é assim, cara. Você não pode escolher uma escola pela fachada, você não pode escolher o técnico pelos jogos que você vê, cara. Sabe, você não é mais assim. Já foi assim um dia. Futebol não é mais assim. Não dá. Ih, agora vocês estão desenterrando de contratação, né? Marquinhos do Goiás, não sei o quê. Palmeirense de Umuarama, Bruno Maciel. Saudações ao Viverde, Bruno. Vai, Botafogo, vai. Vai, Botafogo. Torcer pro Botafogo também é uma dureza, né? Ter que depender do Botafogo é culpa nossa. Rivaldo do Avaí foi devaneio do Filipão. Ele acabou com a gente num jogo, num dos primeiros jogos do Filipão. Se não foi a estreia, foi um dos primeiros jogos do Filipão. Foi 4-2 para o Avaí. A única vitória do Avaí na história do confronto. O Avaí ganhou uma vez do Palmeiras na vida. Foi esse 4-2 com o Filipão. E aí ele mandou contratar o Rivaldo. Né? Nossa, o cara ainda chama Rivaldo. Deve ser um craque. Aí trouxe o Rivaldo e veio também o Luan. O Luan, ambicanhoto. É, ambicanhoto, vocês sabem, ele tem duas pernas esquerdas e ele é destro. É, ele não é canhoto, né? Ele usa a perna supostamente esquerda, mas na verdade ele tem duas pernas esquerdas. E ele é destro, por isso que ele não joga porra nenhuma. O Amaral do Goiás. O Amaral do Goiás veio para compor elenco, né? Eu acho que não entra nessa lista aí. Ah, parem de falar de lixo aí, hein? Por favor. O Botafogo voltou a meter pressão. E o Corinthians voltou a se encolher, pedir para tomar gol. Né? O Corinthians parece que está gostando do empate. Eu não entendo esse Corinthians aí, cara. Os caras precisam ganhar. Não, eu não vou mais ficar comentando o jogador tranqueira que vocês ficam lembrando aí, pelo amor de Deus. Então, o Fábio Leguete está falando, em 93 o Lucha veio após a conquista do... Gol! Gol! É, tava meio na cara, né? O Botafogo foi para cima de novo. Ah, gambá, gambá. Alagou de escanteio. Ó, a frangácia ficou só olhando. Ai, caralho. Puta merda, faz as contas tudo de novo. Olha lá, gol do Botafogo. E agora, hein? Vamos ser campeão de novo? Caiu pra 6. Imagina, imagina essa semana. Olha lá, deu a continência. Que boca, não é boca, que olho, né, cara? Tô vendo o jogo, tô falando com vocês, mas tô vendo o jogo. Não vou abrir nova aba. É isso mesmo, Eric. Era culpa sua. É. Igor Rabelo, né? Pega a toalha, joga a toalha. Não, a toalha tá na mão. Agora não sai, não solto mais. Imagina a semana desses caras se perder mesmo. Que parece que agora falta 12, 13 minutos e agora eles estão abertos. Olha lá, olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Ah, desperdiçou, né? Tudo bem que o cara é frangueiro, um chutinho desse não vai. Mas imagina se eles perdem mesmo, que parece que vai perder. Imagina a semana deles. Vai acontecer aquilo que eu já falei lá no começo. Eles vão invadir o CT, dar porrada em jogador, vão pichar, vão pedir reunião. Mas vai ser um inferno para esses jogadores. Se eles não segurarem a onda, porque foi muito fácil para esses jogadores do Corinthians, o ano inteiro, porque eles ganharam o Paulista, saíram disparado no Brasileiro, então eles tiveram um ano muito tranquilo. Então tem muito jogador que chegou esse ano no Corinthians que não sabe ainda o que é a pressão da torcida do Corinthians. E eles vão sentir agora. E eu não sei se eles vão aguentar. Tem muito cara que chegou esse ano no Corinthians. Então, não sei não, hein? Eles vão jogar com a Ponte Preta no fim de semana, que eu acho que é o adversário que eles podiam pedir para Deus. Melhor que isso é só se fosse em casa mesmo. Mas mesmo assim. Mas olha, se virar, por exemplo, um primeiro tempo empatado, nossa, o calção dos caras vai ficar marrom. Nem tá, hoje eles já estão com o calção marrom. Né? Todos com o calçãozinho marronzinho. E no próximo fim de semana vai ficar marrom também se eles não fizerem gol logo. Porque a torcida vai apavorar esses caras. Estão fodidos. Não deixa a gente fazer conta. Olha. Olha os caras perdendo o jogo. Acabou a paz. Quantos minutos? 33:50 aqui. Deveria estar fazendo periscato lá, né? Ah, não, daí eu nem ia conseguir ler o que vocês estão escrevendo. Ixi, lá vem os caras. Puta, os caras, olha o contra-ataque. Perderam a bola besta no meio de campo. É que tá vendo? O Corinthians não sabe o que fazer com a bola. Tá vendo? Olha lá, perderam porque foram lentos. A defesa do Botafogo recompôs rápido e já cercou. O Jô dá uma de gandula. Os gambá vão jogar de fralda contra a Noma. É exatamente isso, Rimoldi. Vão mesmo, cara. E o mais legal é que eles tomaram o gol, foram buscar o empate, então dá aquela impressão de, né, ah, não, que é Corinthians. Tomaram de novo. Aí eles estão vendo, puta, a gente é uma bosta. A gente não consegue bosta nenhuma. A gente é uma merda de time. É pior do que perder de 1-0 é perder do jeito que eles estão perdendo. Indo buscar e tomando de novo. Quer dizer, se eles perderem mesmo, né, se eles não empatarem, a moral deles vai puxão mesmo. É diferente de perder de 1-0, que daí eles falam, ah, foi um lance isolado. Mas não. Estavam perdendo, empataram, pá. Não vão ficar ganhando, não. Não vão segurar o resultado, não. Vão perder. Porque é uma bosta de time. O Davi Felipe está lembrando aqui um tweet. Tem tudo para ser histórico, né? O tweet do Teta. O Teta, vocês devem conhecer, é aquele flamenguistazinho que ele, famosinho de Twitter. Manja esses famosinhos de Twitter. Então ele é famosinho do Twitter do torcedor do Flamengo. E ele falou que vai ter que torcer pro Corinthians no final, porque é melhor que ganhe o Corinthians. Ele estava amaldiçoando o Flamengo por colocar ele nessa posição. Entre ter que escolher entre Corinthians e Palmeiras, e ele vai ter que escolher o Corinthians, porque o Palmeiras é o time do Satanás. Quer dizer, ele deixa muito claro que do ano passado machucou eles por dentro. O título do ano passado, que nós pisamos na cabeça deles, doeu. Eles estão sentindo. E é muito bom ser o time odiado pelos outros. É muito boa essa sensação. Sai bola. 36:40. Tiro de meta para o Botafogo. Tá acabando, hein? Vamos lá. Sofrer para ganhar da Ponte. Vamos sofrer mesmo. Então, Cristiano Rimoldi, vai ser a maior amarelada da história do futebol brasileiro, com a graça de ter perdido para nós. Calma. Primeiro a gente tem que ganhar o Cruzeiro, daí a gente tem que ganhar os caras lá. Se a gente, se permanecer isso aí, fica 6 pontos. A gente ganha do Cruzeiro, não importa se eles ganharem da Ponte ou não. Vamos supor que eles ganham da Ponte. Mas aí a gente vai lá no derby e ganha deles. Então a gente corta de 6 para 3. Com 6 rodadas pela frente, a gente corta de 6 para 3, vai ficar 3 pontos. E a gente com a vantagem do empate, porque a gente vai ter uma vitória a mais. É claro que eles perdendo para o derby, para a gente, eles afundam. Vocês sabem o efeito devastador que tem um derby. Né? Então, quem ganha o derby sobe, quem perde o derby despenca. E vai estar 3 pontos de diferença. Quer dizer, basta em 6 jogos que eles percam uma, que a gente ganha e a gente já passa. E aí a gente não perde mais. Então, assim, precisamos ganhar do Cruzeiro e precisamos ganhar o derby. Se a gente ganhar do Cruzeiro e ganhar o derby, tô cravando aqui. Se a gente ganhar do Cruzeiro e ganhar o derby, já era. A gente passa os caras. Precisa ficar desse jeito. A gente precisa ganhar do Cruzeiro e aí a gente precisa ganhar o derby. São esses 3 resultados que tem que acontecer. Um já está acontecendo. A gente é campeão. Caralho, falei. Saiu, tava aqui. Quando o Teta contou o relato que 2009 tinha 12, eu não vi. Eu não acompanho o Teta, cara. Eu acompanho o que vocês mandam para mim. O Fábio Azevedo pergunta se eu acho que o Cruzeiro vai dar um aperto no Palmeiras. Claro que vai. O cara viaja de Belo Horizonte para São Paulo para jogar bola. Você acha que o cara vai ficar, sabe, faz o gol aí, ganha da gente aí? Mas o cara vem para jogar, vem para ganhar. Eles não vão vir mole. Né? E se encaixar o jogo para eles vão endurecer. Se eles fizerem um gol de escanteio no começo, vai virar um inferno para a gente. A gente vai ter que suar sangue para virar o jogo. Então, não vai ser jogo fácil. Não, sabe, vamos calmar. Sabe? A gente está empolgado vendo o Corinthians se fuder. Falta 5 minutos para acabar esse jogo, o Corinthians está perdendo. Porra, calma. Jogo é jogo. Ganha do Cruzeiro. Tem que ganhar do Cruzeiro. Daí a gente pensa no derby. Puta, ganhou o derby, bicho. Só não vou comprar faixa pra não dar zica, cara. Mas ninguém tira. Antônio. Fala aí teu nome direito. Como que se pronuncia? É Tiríaco mesmo? Que nem eu tô pensando aqui. Ou é Siriaco? Eu acho que é Tiríaco. Tá falando que é muito legal a transmissão. Vamos fazer no domingo também? Não. Domingo não. Domingo é dia para tomar umas, para ficar mais sossegado, né? Aqui eu tô zerado. Amanhã eu trabalho, então não dá para ficar tomando. Domingão é um dia de tomar, né? Danilo Macula tá aconselhando a fazer a live em todo jogo dos caras para secar. É, ano passado a gente fez uma só no primeiro tempo, né, no jogo contra São Paulo e Fluminense, que era, São Paulo tava para cair também. Não deu muito certo, né? O Fluminense fez 1-0, o São Paulo virou. Se bem que foi assim, né? Primeiro tempo teve a transmissão, estava 1-0 pro Fluminense. Aí acabou a transmissão e o São Paulo acabou virando, né? Olha que eu acho que a secação, ela tem sua razão de existir, hein? Olha lá, vai sair o terceiro. Olha o contra-ataque, ó. Uf, esse Balbuena é bom, hein? Esse Balbuena é bom, cara. Eu tava achando que era um qualquer, ele tá jogando bem. Ai. Vitor Luiz, muito bem, menino. Puxa o contra-ataque agora, vai. Vai que os caras estão tudo aberto. Olha lá, olha o terceiro. Ah, já fechou. Vitor Luiz. Vitor tentou fazer jogada de Garrincha. Achou que era o Nilton Santos. Meu Deus, 42. Vale a pena poupar pendurados contra as Marias? Boa pergunta, Guilherme Daru. Os pendurados são... É que não tem muito pendurado. Acho que os pendurados são o Keno e o Fernando Prass, né? Keno e Fernando Prass. Poupar o Fernando Prass, não. Né? Jailson tá aí, se for suspenso, entre o Jailson e boas. É, poupar o Keno, cara, poupa o Keno. Se ele tomar amarelo, entra o Roger Guedes, cara. Não tem que poupar porra nenhuma. Time do Mano é time maldito. Sempre chato de jogar. Sempre. Por falar em Macula, lembra desse jogador? Lembro. Macula foi o primeiro esquema que o Luxemburgo fez no Palmeiras. Em 94. Em 93 ele chegou pianinho, né? Tal, foi campeão brasileiro, moral. Não, agora eu vou fazer um projeto aqui. Aí chamou o Brunoro, falou, vem cá, tem um jogador lá do Bangu, que eu vou trazer pra cá, tá certo? Que ele é muito bom jogador, tá certo? Ele pode se encaixar aqui no nosso meio campo. Trouxe uma cula, né? Imagina, pra disputar a posição com o Rincón, com o Rivaldo. Trouxe uma cula. Bom. José Zanelato pergunta quem será o vice-campeão, Corinthians ou Santos? Santos. Santos. Acho que vai ser o Santos para não perder o costume, né? Nosso eterno vice. Quando o Mina volta? Não sabemos. Rodrigo Silva. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quando é que você vai virar padrinho, Rodrigo Silva? Precisamos de você, gente. Eu faço essas brincadeiras, mas a gente precisa realmente subir esse número. A gente precisa chegar no 1.000. A gente precisa chegar no 1.000. Imagina eu lá. Olha lá, treta. Ô, juizão banana. Precisamos chegar no 1.000, gente. Vamos ficar padrinho. Vamos ajudar esse projeto a crescer. Hein, padrinhada? O que vocês acham? Vocês que estão aí no grupo do WhatsApp. Sensacional. Tira, afasta, olha o contra-ataque. Corre! Agora vai só pro jogo, agora é só jogo. Balbuena levanta na área, afasta, Carly. Bola nas mãos de Gatito Fernandes. Filho de Dom Roberto. Eládio Fernandes Roa. Esse era o nome do Gato Fernandes. Bola no meio campo do Botafogo, pela esquerda. Tocou pro 20. Falta nele, falta do carniceiro do Fagner. Meu, é um carniceiro, cara. Falta do lado esquerdo do ataque do Botafogo. O juizão deu 4. Já estamos em 45 e 30. E o Corinthians recupera a bola no campo de defesa e arma o contra-ataque. Olha lá, bola aberta na direita. Lá vai o Casim. O Casim? É o Casim. Com esse cabelinho aí. 45,50. Lateral pro Botafogo. Vai, Vitor Luiz. Botafogo tenta cavar uma falta na lateral do campo. Corinthians aperta e ganha a lateral. 46,10. Fagner bateu. Lá vai bola na área. Olha lá. Zagueirão pegou a lateral e já chutou na área. Rebateu o Carly. Rodriguinho tenta. Faz falta no... Acho que é no Lindoso, né? E aí catimba. Aí o Corinthians cai na catimba, vai perder tempo. Olha lá. O jogo tá um amarelo. É burro. Tem que fazer o jogo andar rápido, o Corinthians, se quiser. Vai ficar caindo na catimba e a bola fica parada. É, isso aí foi falta mesmo. Em cima do Lindoso. Olha lá, Botafogo catimba. Gatito toma distância para bater a falta. Só nessa brincadeira aí foi uns 40 segundos. Chegamos nos 47. Gatito dá o estourão. Bola volta para o campo do Botafogo. Fica só um monte de toque de cabeça. Jogo feio. Então, sai para a lateral, Botafogo do campo de ataque lá direito. 47,15. Você é campeão, caralho. Acabou, Juizão. 47,30. O lateral não foi batido ainda. Agora sim. E os caras ficam ali, tocando bola lateral para conseguir outro. Ih, olha lá, vai achar um cruzamento. Não, vai segurar no cantinho. É isso aí, segura a bola aí. Aí, 47,48. E lateral para o Corinthians no campo de defesa. Até bater, já passou de 48 e só vai até 49. Faltou um minuto. Faltou um minuto. É agora. Olha lá, o Corinthians estourou. Sai, bola. Afasta a defesa. Ixi, caiu no pé do Arana. O Marquinhos Gabriel. Gabriel Traíra vai meter na área. Sai, bola. Vitor Luiz perdeu de cabeça. Meu Deus do céu, bola no pé do Jô. Tira. Meu Deus do céu, o Jô se jogou na área. E o juiz mandou seguir. E vai todo mundo pra cima do Jô. O Jô reclamando. Porra, eu me joguei na área, tem que marcar. Ninguém te avisou isso. Deve ser isso que ele tá falando mesmo. Porra, aqui é Corinthians. Caí na área, você não vai marcar pênalti. Não foi nada. Não foi pouca nenhuma. É, senhores. 48,56. Se ele não der um minuto a mais de acréscimo aí, vai bater essa falta aí, vai acabar o jogo. Bateu a falta. Ganhou de cabeça e o juizão encerra a porra do jogo. Ganhamos, caralho. Valeu, hein, essa secada? Secada linda, linda. Camisa polo verde, bonita. Senhores, que satisfação fazer isso junto com vocês aqui, mais de 200 pessoas assistindo. Ah lá, os Corinthians vão reclamar. Ah lá, os cuzão. Ah lá, como eu sou bunda mole. Não marcou o pênalti para nós. Vamos se fuder. 6 pontos. 6 pontos. Agora, pessoal, agora é Cruzeiro. Foco no Cruzeiro. Ih, a treta lá. Ih, treta, treta, treta, treta. Nossa, tomara que expulse todo mundo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, tem um cara lá que quer rebocar todo mundo. Olha lá. Olha lá, o Carly, eu gosto desse Carly. Esse cara é enjoado. O que, que eles estão reclamando que eu não estou entendendo? Eu estou sem som, porque o Luan mandou abaixar e eu não estou escutando nada. Ganhamos, né, caralho? É isso aí. Pessoal, como eu tava dizendo, uma alegria estar fazendo isso aqui com vocês. É, momentos únicos, cara. Eu vou lembrar disso pro resto da minha vida. Sabe, quanto isso que acontecer, se esse projeto for para frente ou não for, eu já vou levar isso pro resto da minha vida, cara. Passar uma noite dessa com vocês aqui, sabe, 200 pessoas. É, Pescados volta então sexta-feira. Não tem jogo durante a semana, então vai ser toda aquela preparação. Vamos ver a pressão, vamos ver os noticiários, vamos ver o que a imprensa vai falar do Corinthians e do Palmeiras. Né? Vamos ver quanto eles vão alisar o Corinthians.